adaptações dos seres que vivem nos manguezais. O solo com pouco oxigênio faz com que as raízes de mangue se estruturem em direção à atmosfera, expondo suas raízes ao ar. Essa estrutura aérea serve de substrato, proporcionando um abrigo e alimento para animais, fungos, algas e bactérias. Nessa imagem se destaca a exposição das raízes de mangue ao ar. Esse esquema mostra alguns animais que se associam ou podem se associar às raízes das plantas de mangue. Para se adaptar à variação de salinidade causada pelas marés, as plantas de mangue filtram o sal através de suas raízes e as eliminam pelas folhas. Já viu sair sal de uma planta? Observe essas imagens. A entrada e saída de marés diárias trazem e levam sementes, folhas e larvas de vários animais que se espalham pelas áreas do manguezal. Os propágulos, que são as estruturas reprodutivas, também podem ser levados. Esses propágulos, que são estruturas reprodutivas, auxiliam no processo de reprodução das plantas, que é por viviparidade, no qual o embrião se desenvolve na árvore mãe e, quando está maduro, é liberado como propágulo, já com radícula, que é a raiz, e cotilédones, que são as folhas.